Ai! Eu tenho amigos que falam mal de mim em códigos na internet, mas essa é minha vida, não um set de filmagem. A margem do caderno até se espanta com as linhas que desprezo meu inferno interior, como traumas de infância. Seu rap me dá ânsia, sempre provoquei mudanças do que fiz em 30 anos. Seus planos são meramente imediatos. Desculpa, amarro fatos feitos cribas, historiadores, cores diferentes pra revelar as dores da experiência humana. Yes, sir, Missouri sana, a arte imita a guerra, exploro quem me ferra. Em tempo saberão quem são os sábios de Sião, que nada faz além de reclamar e reclamar. E vai mudar, não vai mudar. Eu brinco com seu ego, mas eu prego em sua alma, enferruja todo o resto. Palavras que manifesto no momento da verdade, revela a capacidade de destruir, reconstruir. Tira o rap ao meio, vai adiantar de nada, camarada. No meio da estrada haviam várias tartarugas, algumas tinham rugas e andavam de bengala. Tigres, cobras, coelhos, vários me dão conselhos. Se isso fosse bom, vendia feito mixtape de mentira, de verdade. Rap pela metade, mas é tudo energia. Exercício de magia. E você vai ficar sentadinho fazendo de conta que não é contigo. Eu sei, te oriento. Senhor, eu sou gentilíssimo com os negros, com o povo, tá bom? Gentil com o povo? É bom mesmo.